abrigo para o desiludido. És o porto seguro para o nauta perdido. És o consolo da alma para o fiel aflito. És um rico tesouro para o pobre de espírito. És o orvalho de Hermon sobre o monte Sião. És o socorro presente na tribulação. És o santo que habita entre os louvores. És a força suprema nos meus dissabores. Corre sobre a grande extensão. És a luz que ilumina o cego na escuridão. És criador do universo, rico em inspiração. És o Deus dos deuses, Senhor do meu coração. Sobre o monte Sião, és o socorro presente na tribulação. És o santo que habita entre os louvores. És a força suprema nos meus dissabores.